Pra sacudir a galera, DJ Catitinha. Quando você dormir, eu ouvi minha voz chamando por você. Escute, meu amor, foi eu que perdi. Do vento só pra levar até você. Até você, amor. Não sei como me apaixonei. De repente me entreguei. Você me feitiçou. Não dá pra ficar. Agora só quero te amar, te abraçar e te beijar. Você me conquistou no primeiro olhar. O meu coração, quero teu amor. Então me ame, então me ame. O meu coração, quero teu amor. Então me ame, então me ame. Banda Os Brothers, a maior referência em melody. O verdadeiro sucesso das ilhas. Essa é de Manda Brasa. Aqui você é a estrela. Tá gravando? Tá gravando? Então grava lá, me mamando. Grava lá, me mamando. Tá gravando? Apes, você é você mesmo. Você acha que seu som é bom? Então ouça isso. DJ Thiago, DJ Manuel, Júnior Pancadão. Arrebentam! É o super trovão, é o H digital. da Produções. Venha e aqui sua ideia se torna realidade. Eu tô de boa, eu tô a fim de curtição. Super Trovão agitando a multidão. Eu tô de boa, eu tô a fim de curtição. Super Trovão agitando a multidão. Super Trovão digital. É o Ike é do Marajó. Super Trovão digital. É o Ike é do Marajó. Comienza la fiesta. Bueno, ¿por qué, DJ? Solta o som aí, bro. Grande festividade em louvor à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Seja feliz e deixe o águia de lavar. Voa, meu águia. Super Trovão Digital, o Águia do Marajó. Vai segurando, mané. Mas enfim, eu já deram o papo, deram toque no radinho. E o funk aqui no Rio, mano, é zero fininho. O papo aqui já é reto, não quero falar mais nada. O funk quando toca anima, rapaziada. O cara tá preparado, você vai correr perigo. Você vai ficar, porque o bagulho é louco. Aqui temos nosso lema, nosso funk tá tocando. E pede aí, a encomenda, encomenda. O funk vai esculachar, é encomenda, encomenda. Aqui ou em qualquer lugar, é encomenda, encomenda. O funk vai esculachar, é encomenda, encomenda. É só encomendar, mané. É encomenda, encomenda. O funk vai esculachar, é encomenda, encomenda. Aqui ou em qualquer lugar, é encomenda, encomenda. O funk vai esculachar, é encomenda, encomenda. Pra me agatanhar.